tempo de estar um bravo que lixe. Torre, boa tarde, web 5729, ponto de espera da 10, pronto. Web 5729, mantenha a ponto de espera da 10, muito boa tarde. Manterá, 729. Na 3217, decolar 233, semicontrole 120, decimal 8. 08, vai chamar, boa. Controle, Salvador, tá 3217, boa, transfere, passa 1600 pés. 3217 já tá boa, sendo identificado, correção, está sob contato radar na decolagem, subindo ao 360, após 2000 pés, está autorizada pela direta de Leda, após Leda, bridge, tá 3217. 2000, direita, Leda, após bridge, tente, 3217, acender pro 360. Salvador, bola 399 com 131 para vir, 4 horas e 30 de autonomia, até na Galeão, pronto para o táxi. 0 horas. Salvador, copiou o gol no 399? 488, desce agora para 2000, 1015, livre final ILS XE, aposta estabilizado. 2000 com 1015, reportaria estabilizado, 5488. Cuidado, nenhum tráfego conhecido reportado em setores adjacentes, tem frequência livre. Exo November, controle. Exo controle, Exo November. Exo November, mantenha-se em condições visuais, passando agora para a frequência do centro Recife, 12685, alternando 12545 ou 1260. 1285 ou 1260, é Juliette Bravo Delta, reautorizado descida para 3000 pés, ajustado 1015. É, 1015, para 3000 pés. Sou Salvador, boa tarde, vou no 395, paciente da November. No 395, acena identificação, desce ao 050 na chegada Mare. 050, autorize SAP. Autorizado, TAP da presente, voo no 395, está seguindo como número 2 na aproximação. O tráfego à sua frente agora está a 7 milhas de duna. Obrigado, então. Obrigado. 29, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, web 5729. É 6314 Petrolina, só um instantinho para a Copa, prepare a Momo, transição Flock, aguardando. Guarda com o Momo Flock, né? 314. Tráfego. Tráfego, trip 5241, pronto para a cópia. Trip 5241, só um instantinho, cópia número 2, preparando a saída Arbor. Diante. Uno 077, agora sim, autorizado para o inspecionamento, a porta táxi. Autorizado por inspecionamento para o ataque, o gol no 077. Boa tarde, gol no 399, ponto espera da 10, pronto. Olimpo 01, estou com a remessa 236, livre à esquerda, reporte na perna 200. Esquerda 201, não reportará. Gol no 399, mantém ponto espera da 10. Mantém ponto espera, gol no 399. Oxaner 6314, tanto cópia. Prossiga. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Flock, onde intercepta Pesulo 20 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5566 no transponto. Autorizado Petrolina, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda, perfil Momo Flock. Após o Pesulo 20, de acordo com o plano, 208 controle, 5566 transponder do 6314. Correto, confirmando o pátio 3. Sim. Gente, no pátio 3, chama pronto para o inspeccionamento, chama 6314. Chama nada. Boa tarde, 5488, estabilizado ILS 10 visual, de Duna. Falei pro 01 no faixa 360, devido a um tráfego próximo à final da 10. 360 para a direita, limpo 01. Controle 1-2-0 decimal 8. 208, 729. Controle Salvador, boa tarde, web 5729. 5729, sob contrato radar, sobe para 360. Após 2000, vou direto Leda para a Leda Bride. 360, após 2000, Leda, Leda Bride, 5729. Após voo direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5014 no transponder. Copiou 200, piso 0, curva direita, Arbor, após Vitória da Conquista, conforme após Vitória, conforme a rota. 120.8, 5014, está pronto para o pushback acionamento. Fat 3 autorizado, reporta táxi, trip 5241. Reportará o táxi, trip. Solo voo no 077 para instrução de táxi, 123 a bordo, 3 horas e 27 autonomia, alternando caminhos, pronto. Voo no 077, taxia via Indy Alpha, tá ao ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 5, um bom voo. Indy Alpha, no ponto de espera da 10, 118 decimal meia, ajuste no 0 no 5, voo no 077. Voo no 399 autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 130, grau 079. Autorizado a decolagem, pistão no 0, voo no 399. Salve Salvador, boa tarde, voo no 755, da Osta, 400, ponto. Controle. Mantendo no meu pé. No 755, boa tarde, formação em curso aológico, eu tenho pré-aprovado 360 para confins. Copio agora a coordenação 400. Copia, copia. Autorizado confins, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5020 no transponder. 5060, decolando 10, com o direito da El, Lita, Brito, Pedro Luna Meia, conforme 208020. Correto, confirma o portão? 110. 110, chama pronto para o inspecionamento, gol no 755. 755. Salve Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde, informação em curso lógica, barreiras 340, só um instantinho, copo, por gentileza. Positivo, ciente da hora, tá na sua escuta. Bridge, voo no 399. 3. Passaria 5953. Informação em curso a Oscar, Natal nível 190, só um instantinho, cópia. Prepare a saída PUCA, aguardando o número 2 para a cópia. Cliente PUCA. Vamos aguardar a coordenação com o Centro Recife, o princípio mantendo a Prodileda. Sim, obrigado, 5729. Mando para a série direto para Natal ou realiza o toque remetido inicialmente em Recife? Não, direto Natal, caminho melhor. Gente. Tipo 5482, solo 42, vira direita, chame solo, 121, decimal 9. 1219, 4206, desce agora para nível de voo 050. 050, 4206. 01, segue sem autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 072. Esse toque arremetido é para o Victor 1. Aquilo tá, baixo 3, está atento e visual com a terra da companhia, grato. Trip 5241, pronto para o táxi PLB 32, autonomia 0320, alterna com FIS. 5241, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Ciente, ponto de espera com a Torre, obrigado. Está presente autorizada para o de bridge, para o seu registro. Para o de bridge, 5729, obrigado. Bono 395, desça para 2000 pés, ajustado 1015. Para informação, vai cruzar com tráfego visual. Agora posição de 1 hora, 9 milhas, no rumo oeste, mantendo 1000 pés no Charlie 150. 395, 2000, né? Informação está autorizada final e LSX, porta estabilizado, bono 395. Autorizado, ele é a chamada. Parece 2231, pronto, copy. Se é um ativo, não se escuta. Autorizado, barreiras, nível 340. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Após Momo, voa a posição Cogibo. Após Cogibo, voa direto Zambi e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5010 no transponder. Acionou 60 decimal. Após Momo, Cogibo. Após Cogibo, Zambi, 120.8. O controle 5010 do transponder, passaria do 2231. Iniciando 1-0, gol no 077. Pronto, pushback, estacionamento. Camarada para push estacionamento dos 231. Cajuna 120 decimal 3, bom voo. 5953, pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 190, via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5005 no transponder. A LSX reporta estabilizado, 24206. 2065 atualizado, 2406. O Juliette Bravo Delta vai aguardar somente passar a ilha de Itaparica para descida. Mantenha 3 mil pés o Juliette Bravo Delta. É, alta pés. Cinco no transponder, o Forcelo 5955. Apenas confirmando, pronto para o início do acionamento? Afirmativo, para partir. Livre acionamento, reporta para o táxi, o Forcelo 5953. Espera. 360, após 2000, voa para de Leda, após Leda, bridge. Sob contato radar. 2000, Leda, bridge. Meia 327, informação em curso a Oscar, Brasília, nível 240, copia. Meia 327, não escuta o som? Não escuto, senhorita. Foi solicitado 340 para Brasília. Só um instantinho, vou checar, ok? Prepare a saída Arbor, aguardando. Confirmando equipamento é negativo, RW. Só um instantinho, então, desconsidera inicialmente a saída. Vou checar com o centro Recife, ok? Na escuta, o 6327. Canadão, que é a estrela do litoral para busca-vida. Gente, o Hotel Limatango, 510, Litoral Sul, ajuste 1015, vai reportar no farol de Itapuã para o cruzamento do campo. Farol de Itapuã, Limatango. Hotel Limatango, confirme POB. 05. Seguinte. Bora 395, estabilizou? Estabilizou, Gona 395. Gona 395, completa sinal, chama a torre 98, meia dúzia. 18, meia, obrigado. Tá passando a ilha, Juliette Bravo Delta. O Juliette Bravo Delta, curve agora à direita, proa 095, o limite são 5 minutos nessa proa, Juliette Bravo Delta, descendo para 2.000 pés, o ajuste 1015, é posse visual para modificação das regras. No momento já foi mudado de regra. O Juliette Bravo Delta, ciente da presente voa na prova da rotatória, descendo para o 1.500 pés, ajustado 1.015, informa que o plano foi modificado ao 1949 Zulu, Juliette Bravo Delta. É, Alta PS. Salvador, boa tarde, 3090, com a Oscar, 180 para 1950. Tá 3190, boa tarde, será a identificação dessa 050, na chegada Mari. A Mari, descendo para 050, 3190. Trip 5491, voo Iduna, desce para 3.000 pés, ajustado 1015. Iduna, 3.015, 5491. Gol 1399, chama Recife no 251, alternando no 3325. 1251-3625, graças, boa tarde, Gona 399. Boa, bom voo. Obrigado. Controle, boa tarde, Trip 5241, transferência. Trip 5241, sobre contato radar, sobre 200, no perfil Arbor Elefa. Arbor Elefa, Trip 5241. Hotel Limatango, chame agora a torre 98, meia dúzia. Claro. Romeu Cabral, prossiga. Busca vida, fica no setor nordeste, confere. Próxima linha por aqui, eu estou só na boca rebate, busca vida, após prosseguir para o helicóptero remar. Não. Próxima aí a ilha, o aeroclube de Veracruz, o Romero Cabral está autorizado o cruzamento da Bahia, 500 pés, ajustado 1015, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor, reporte através do farol da barra, o Romero Cabral. De os traços mais próximos agora são dois. Um já cruzando a cabeceira, o segundo, próximo marcador externo. Pode manter a perna do vento, aguarda para girar a base. Mantenha 1.500 pés inicialmente, o limpo 01. Está acendendo para 1.500, vai manter a do vento se encaixar como número 2 já visual com o tráfego que tocou a pista agora. Estimativa, Embraer da Azul, reporte no través do 420 do Embraer da Azul, ok? Portaremos. Dando para informação, tem um Eletra da Força Aérea Brasileira, efetuando espera próximo à pista 17 de Salvador, com 1.500 pés agora. Estimativa também, 1.500 pés na prova da rotatória. Juliette Bravo Delta, chega agora a torre 98, meia dúzia. É. Juliette Bravo Delta, desça para 1.000, direto final no sede autorizado, à sua direita, na perna do vento, temos um P3 da Força Aérea, do través norte do torre de controle, mantendo 1.500. 1.000 autorizado, final no sede. S, partindo direto para 1.7, descendo para 1.000 pés. Linatango, vira final 35, para cruzamento da final 28. Só um instante para o cruzamento, inicialmente mantendo o setor, até ele matando. Matando. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, final da 10, baixo para lá. 6 horas e 2, Campinas. 8 e 20 graus, com 8 nós. pouso autorizado na 10 azul 4206. Limpos cruzar o través do 190 da Azul. Afirmativo, mantenha mais um instante até 90, aguarde para a base. Aguardando, podemos descer para mil? Solo, Oceanel 6327, teria a nossa autorização? Afirmativo, estava só checando com o centro, só um instantinho por gentileza, prepare a Momo Transição NITS aguardando, ok? Momo NITS aguardando, 6327. Solo, é o Oceanel 6304, nós estamos no pátio 3, pátio de carga, pronto para o pushback acionamento. Chanel 63 no 4, no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Ok, autorizado, reportar táxi 63 no 4. Os 01 livre para base, chega final checado. Tirando base, chamarela de final, baixada para base. 2. Afirmativo após a aeronave da companhia, Juliette, posição 02, Golan 395. Telematão, livre cruzamento 28, aguarde transferência, Telematão. Tá no céu, tá bom. Juliette, pego Delta, checa o trem, pista no 7, pouso autorizado, 120 por... É, já, na embaixada trabalho. Delta Alfa, em reportância, ataque foi Juliette, o Força Aérea 5953. Delta Alfa, reportando, foi Juliette. Autorizado Brasília, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição NHTSA. Após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5523 no transcom. Controle Otário Matela. Momo NHTSA, saída, depois conforme o plano pelo ISC 10. 208 controle, 5523 no transporte por 6327. Correto, parte 3, chama pronto para o chuveiro de acionamento, ou Chanel 6327. Reportar a puxa de acionamento 6327. Fala, Azul 4, do Doutor Manhã. Reporte visual com busca-vida. Azul. Fala, Deus. Fala, visual com busca-vida. Solo 925 será o próximo na autorização, só um instantinho por gentileza. Ok. Solo, passaria do 2231 para o táxi, está com POB de 40, alterna Brasília, 3 horas e meia de autonomia. Solo com busca vida. Antônio Matango Ciente, reporte reaprovando o HDM. Fala. 01. Tá com a batida ali, puxa. Juliette, ok? Afirmativo, via pátio, Índia e Alfa, chamará no ponto de espera 6186, vai seguir aeronave da Força Aérea, passaria do 231. Força Aérea 5953, ingressa Juliette, contorna o pátio principal, prossegue após Índia, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, transfere a torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 5, bom voo. No 7553 da Força Aérea, conta final, aliás, e manter a posse. Ali mantém a posse, só tem um tipo da Delta? C3. Obrigado. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta upper do 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5022 no transponder. Voo 925, autorizado destino via foto e plano de voo, o nível é o 360, saída Arbor, Elefa, Upper Zulu 17, 120.8 ao controle de saída, 50.22 no transponder, no nível 360, gol no 925. Correto, portão meia dúzia, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 925. Vai chamar pro posicionamento, gol no 925. 6314, Dalshan, é pronto para o táxi, informa 129 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, o alternado é Recife. Chanel 6314, após o parqueamento do Embraer da Azul, no 01, taxia via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Tema tio, visual para a nave da Azul, aguarda ela ingressar para o box 1, prossegue táxi via Índia e no ponto de espera chama a torre 118.62, do Chané 6314, muito obrigado. A porta estabilizada. 3090, chama estabilizado. 5491. Passa avistado, 37 Golo em sua laje, à sua esquerda teremos um C3 da Força Aérea na perna do vento, ainda ingressando aqui no setor norte do Ceará. Venta. 1015 na proa 2015 de Taripe, Índia, November Alpha. Controle, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango já na proa do RMAR. Afirma. Vai manter 500 pés, tem o tráfego da Força Aérea Eletra agora, ao no meu pés, próximo ao setor de busca-vida. Até o Lima Tango, mantém 500 pés, chamando agora a torre no 8612. Visão com tráfego formado, transfere para a torre, até o Lima Tango, muito grato. Só tá faltando a Carajé agora, né? Opa! Já desceu para cá também? Pois é. 55 decolado 001208, boa viagem. Boa tarde, obrigado. Flip 5491, confirme o pouso autorizado 110 com 62, com 10 nós, confirma. 7 livre, eu posso. Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, busca a vida, tá em mar, confere. Confere, está visual com a aeronave da FAB. Lima Tango, confere então, P3 da Força Aérea mantendo o no meu pé do vento, tráfego avistado da presente até em mar, chame na curta, o vento no aeródromo é 110.8. Chamará na curta da Hotel Lima Tango. Lima 720, cena identificação da espera 4000 na chegada Bonf, ajuste 1015. Descendo para 4000, chegada Bonf, 1015, ajuste o 6720. Abaixo tem os helicópteros, Serra Kilo Alfa Serra 50, na verdade. Vai aproximar pro heliporto da Itenimar, final de 2.7 milhas da cabeça 17. Já está superado. Cliente, ainda tem 2 horas ainda, mas estou ciente. 5359, Força Aérea, Léo e Mater. Chame no solo controlado, vento no aeródromo 110.8, hotel Lima Tango. Salvador, Xané 6307 para puxa acionamento. RAT 3 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi 6307. Solo do 925 no meia dúzia para o puxa acionamento. Meia dúzia autorizado, reporta táxi, segundo 925. Autorizado, vai chamar para o táxi, segundo 925. 3190, estabilizado, baixado e travado. 1288, alternando 1260. Conquista na proa 28.8, alterna 26.0, trip 5241. Somente táxi Alfa e mantenha-se antes da taxiway que antes de ingressar no pátio 3, temos o Fokker 100 da Avianca iniciando o Fusquet. Visual, vou manter antes daquilo, 5491. Se é possível, alonga a perna do vento e aguarde a decolagem.